So tell me, you lived here for 30-something years. They're classifying this fire as a potential hate crime. What do you think about that? I think that if people just stayed in their own side of town, their own neighborhood, that things like that wouldn't happen. Tell me what you mean by that. Well, every race and color has their own section of Buffalo almost, so if they just stay on their own side, things like this wouldn't happen. People in these neighborhoods don't want those type of people moving down here and ruining the property value and destroying the neighborhood. So when things like that happen, it shouldn't be such a shock. What do you mean by those types of people? Minorities. African Americans. So are you suggesting that they should stay on the east side rather than coming here to South Buffalo? Well, they've already wrecked the east side. Why should they come down to the south side and wreck that neighborhood? Do you think that by saying these things, people on the other side of the city get offended? Do you think that there's some sort of a bias, potentially? A lot of people feel this way. They just won't say it. But you are. Yeah. Why are you coming out and saying these things? Because I own a home and I see what happens when they move into the neighborhood. Property value goes down, kids on the corner, crime goes up. The east side used to be a beautiful place. Look what they did to that. Do you think that there's an issue, though, in what you're saying? Well, I'm sure there is, but, I mean, you got to take a look at why it's an issue. What do you mean by that? I mean, they just ruin neighborhoods. I guess what I'm getting at is that you're generalizing tremendously. These people might have just been here looking for a different way of life, a better way of life. Maybe the people are afraid what after you let one family in, then they more of them come in. You know, that's just how it is around here. All right. Do you think there's anything wrong with what you're saying? I don't feel there's anything wrong with it. A lot of people would feel wrong about it, but I don't. Salve, salve, pessoal. Aqui é o Eren Kruger. Espero que todos os senhores estejam bem. Também espero a compreensão dos senhores devido a ruídos externos. Pessoal, no mês passado, maio de 2023, ocorreu um incidente no metrô, né, de Nova York, né? Envolveu um rapaz de cor, né, e um rapaz branco. Nesse caso, o rapaz branco cometeu um erro que eu já venho advertindo há bastante tempo aqui no canal para que vocês não cometam o mesmo erro se vocês forem brancos, né? Mas se vocês forem homens no geral, independente de etnia, raça ou clero, não façam o que esse rapaz fez. O rapaz que vocês estão vendo aí na imagem, o rapaz caucasiano, o nome dele, o sobrenome dele é Penny. E o rapaz negro, o sobrenome dele é Nelly. O Nelly, que é esse rapaz negro, ele, como vocês podem ver, é um homem de cor, né? Ele é morador de rua na cidade de Nova York. Ele tem sérios problemas psicológicos, né? E é usuário de entorpecentes, né? Já o rapaz branco, o Penny, ele é ex-fuzileiro naval. E ele estava no metrô e o rapaz de cor teria assediado uma mulher branca, uma Karen, né, que seria uma mulher de mais de 30 anos, e teria incomodado ela, né, o que eles chamam de importunação sexual. Né, e o Penny, o rapaz branco, metido a cavaleiro branco, né, Mangina, foi querer se intrometer. Né, foi querer pagar de cavaleiro branco, né, de vassal do ginocentrismo e proteger a integridade física e moral da pessoa que menstrua. Consequentemente, ele acabou agredindo o Nelly e pelo passado do Penny, né, como fuzileiro naval, ele tem certas habilidades de neutralidade, né? E ele neutralizou o rapaz aí de cor, né? E acabou asfixiando ele. Eu acho que esse é o termo que se usa. Com mata-leão. E o Nelly aí, o rapaz, ele acabou indo a óbito, né? Falecendo. Aí adivinha só. Começou toda aquela narrativa nos Estados Unidos de novo. Do homem branco mal perseguindo homens de cor. pelas ruas, pelos metrô, o justiceiro branco, racismo. Aí ele foi para a delegacia, né? E na delegacia, quem acompanhou ele aí é essa mulher aí, ó, que vocês estão vendo na imagem, de jaqueta, que ele foi querer pagar de cavaleiro branco. Ó a cara dela de não tô nem aí, não fez mais do que o seu papel, seu mangina. Aí chegando na delegacia, para dar o depoimento dela, e ela disse o seguinte: eu não conheço esse homem, nesse caso o homem branco. Não conheço ele, não pedi a ajuda dele e ele fez isso porque ele quis. E eu não sou a favor de violência contra pessoas de cor. Isso foi um ato de racismo. Ferrou com ele. Quis pagar de cavaleiro branco, quis pagar de mangina, quis pagar de Benê Barbosa. Acho que ele deve ter ouvido o conteúdo do Benê Barbosa, não é? Ouviu o Benê Barbosa, ouviu os conservacucks que não sabem nada sobre a vida. O que aconteceu com esse o rapaz branco? 20 anos de cadeia. Pegou 20 anos de cadeia, pessoal. 20 anos de cadeia. 2 décadas. Eu aviso. Eu falo aqui no canal. Eu aviso os senhores. Não se intrometam. Aprendam de uma vez por todas que a gente paga imposto. Você não é policial. Você não é segurança particular delas. Se elas estão com algum problema, elas têm um celular. Elas podem muito bem ligar para a polícia vai lá e resolve, entendeu? É para isso que a gente paga imposto, para o Estado resolver o problema delas. Quantas vezes vou ter que repetir aqui? Quantas vezes o produtor de conteúdo, como o Trendfling Monk, o Undead Chronicle, até o Nick Fuentes, já tá ligado nisso? Quem vota por mais Estado são elas. Quem vota para vitimizar criminosos e colocar criminosos como pessoas inocentes são elas. Quem vota por psicopatas são elas. Elas são a maioria do eleitorado. Então elas têm que começar a sentir na própria pele os efeitos da imoralidade e da irresponsabilidade política e moral delas. Entendeu? Você, homem, você não tem dever nenhum, nenhum, de derramar um suor ou derramar seu sangue por elas. Isso é dever do Estado. Elas votam por mais Estado. Então o Estado cuide delas. Elas são propriedades do Estado, não são suas propriedades. O homem só deve defender aquilo que lhe pertence e nada mais. E para acabar o vídeo, eu quero repetir uma frase que eu já disse em vídeos anteriores: não faça por elas o que elas não fariam por você. Nothing. I can stand there. Yes. I can stand there if I like. Did you just take a photograph of me? Did you just photograph me? Well, that's assault. Photographing me without my permission, it's assault. Do you understand that? Give it here. Your phone, give it to me. Give me your phone. I have rights. I'm deleting it. I'm deleting your assault. Do you understand? Yeah? Right. See, you invaded my personal space. Right. And I'm deleting your assault. Okay. Go fetch. What? You can't be serious. Are you serious? Huh? Are you filming me? No. Oh, well then what's this? What's that if it's not a film, mate? It's Facebook Live. Did you? You're live on Facebook right now. I've got you too. Me too. Me too. Our next stop is Norbridge, if anyone's interested. Anyone watching, I mean. And if there are any police in the area, that would be lovely. Right hand side. Please mind the gap when leaving the train. This is the westbound line train to Mayfield. My fuck widow! Punk ass me! Mother nigga! Black business. You understand? Nah, mind your business. What?